Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his ass that just feels just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tweepcast. Começa agora mais um Tweepcast, e hoje estamos aqui com a presença do Ceboso Magaren. É por causa de sebo, tá, Magaren? Porra, eu não deixava, hein? Do colecionável Charles. E do jovem colecionador João Pedro. E do espetacular Sasquatch. E do inenarrável Mônio. E como sempre, graças aos esforços daquela figurinha rara de completar álbum, o Eric. Figurinha rara de completar álbum. Se completar, ganha uma bicicleta, né? Muita sorte. Pra mim aqui, a única figurinha que tá faltando é o Charles, que não aparece a imagem. Tô sem foto, né? Bom, e hoje a gente juntou essa galera aqui pra bater um papo sobre as nossas histórias, a nossa vida de colecionadores, né? A gente começa a falar dela logo depois dos comentários. Bom, o que a gente teve de mesa nessa novidade? Comecei bem já. Tamo indo. o que a gente teve de novidade esse mês? Então, em relação à revista, pra quem por acaso tá ouvindo esse programa e gosta do Homem-Aranha, né? Não sei o porquê. É, ele tá aparecendo aí na revista do Demolidor número 2. Considerando os prazos aí de lançamento da Panini, sai em setembro, né? Hoje já é dia 27, eu acho que tá saindo agora, mas ok, né? Tem até segunda-feira pra sair no mês ainda. É chão. É. O Homem-Aranha, ele aparece na revista do Demolidor, junto com a Gata Negra. Da mesma forma que a gente teve ele lá participando da revista do Justiceiro, né? Agora ele tá participando do Demolidor também. E finalmente, nesse mês, tivemos as notícias, né, da coleção histórica do Aranha. Agora a coisa anda, ou não. Eu falei como se eu soubesse, se eu tivesse noção do que eu tô falando, você reparou? Sou bom nisso. Eu faço isso o programa inteiro, todos os programas. eu vou na cara e na coragem mesmo. Acho justo. É isso que separa os homens dos meninos. Assim, eu tô falando isso zoando, mas assim, realmente, apesar de participar da Aracnofan e tudo mais, eu sou uma das pessoas que menos sabe sobre Homem-Aranha, mas eu tô constantemente buscando aprender mais sobre o personagem e tal. Já que a gente tá falando de um Tweepcast sobre colecionadores, né, fica aí uma dica, fica a dica pra fica galera. Hashtag fica a dica. Tô fazendo hashtag com os dedos aqui. Acho justo. Tô vendo. Ninguém precisa saber tudo, né, cara? Mas você tem que sempre estar correndo atrás pra aprender, né? Acho justo. Então já começamos, né, saindo com a do Duende Verde. Aí quinzenalmente teremos adiante, próximo com o Dr. Octopus, depois com o Lagarto e por fim com o Sexteto Sinistro. É isso aí. É um princípio de dislexia, gente, nada muito grave. Todas histórias clássicas, né? Coleção histórica, Marvel, Homem-Aranha. Inclusive a do Sexteto parece que vai ser a história de origem de cada um dos seis e depois a história do Sexteto em si, né? E a origem do Jameson também, por algum motivo. Origem do Jameson, vai mostrar o senhor e a senhora Jameson ou não, né? Não. Inclusive a gente já comentou sobre essa coleção histórica nos programas, né? Mas a gente só tá falando aqui que desde o último Tweepcast que a gente gravou, agora finalmente saiu, né? Em relação ao filme, agora que passou a Comic Con, o volume de notícias diminuiu um pouco, né? Mas eu acho que o pessoal mais falou no último mês aí foi sobre os boatos do Sexteto Sinistro num próximo filme estarem ganhando força. Então, eu não sei se eu fico feliz ou triste com isso, viu? Dá pra fazer uma coisa legal, né, cara? Eu sou a favor de primeiro ter os vilões, depois ter o grupo. O Sexteto não nesse filme, né? O Sexteto no terceiro ou quarto, provavelmente no quarto filme. Aí sim, aí já... Mas os atores, lógico, ninguém confirma nada, mas fica naquela de, eu acho que pode ter, eu acho que não pode, né? Então, mas à medida que for saindo novas notícias, a gente vai passando pra vocês, porque agora a gente tem que dar o resultado do concurso cultural do Aracnofan, que vai presentear 5 Aracnofans com a coleção histórica do Aranha, volume 1. Coisa triste, né? Então, a gente vai fazer na verdade, a gente vai fazer um sorteio simples. A gente tem a lista aqui de todo mundo que participou, né? Todo mundo que ouviu a palavra-chave, foi lá no formulário, preencheu os dados. O que eu vou fazer simplesmente é colocar no random.org o número mínimo até o número máximo de participantes e sortear. Simples, né? Só a favor. Então, primeiro ganhador, Judá Benur Campos. Benur? Benur, cara. Que isso, um cara... Piloto de ligas. Ele é velho. Ou o pai dele, pelo menos, é. Então, Judá, Benur, Campos, vencedor, a gente vai te mandar um e-mail. Responda, senão você não ganha seu prêmio, certo? Parabéns. Parabéns. E a próxima coleção está saindo aqui para Agliberto Júnior. É isso aí. Nome bem comum, né, Agliberto? Mas não vamos usar o nome do cara porque ele acaba de ganhar. E mesmo se a gente usar, o cara tá feliz, né? Se não tiver, tem alguma coisa muito estranha. Pois é. Ele tá triste porque, tipo assim, caramba, eu achei que não ia ganhar, eu acabei de comprar a revista, né? Isso é muita maldade no coração, gente. O próximo ganhador é o Jean Lucas Silva Araújo. Ganhou aí mais uma revista, Coleção Histórica Marvel, Homem-Aranha, número 1. Mônio, na verdade, não preciso falar desse jeito porque eu só quero te falar um negócio. Fala aí que o próximo... Agora mais um com nome estranho, Luiz Felipe Soares, é isso? Isso, estranho. É, só tá vindo um nome simples, pô, de repente vê o nome... Tem alguma coisa estranha, né? Coisa errada. E por último, Lucas Henrique Pereira da Silva. É isso aí, 5 ganhadores das 5 primeiras edições. 5 primeiras edições, parece que é 1 a 5, né? Das 5 edições número 1 da coleção Marvel. Já adianto que se alguém aí já tiver comprado por algum motivo, eu aceito doações... E eu tô pensando aqui também que no formulário tinha pergunta, né? Você lê revistas do Homem-Aranha, sim ou não? E alguns dos que ganharam tem não. Ou seja, o cara vai pegar a revista e fazer calço na não, mesa. Não, o cara respondeu isso pra ser troll, não é possível. Mas ok, o prêmio tá dado. A sorte é que o pré-requisito era acertar o Satace, né? Exatamente, a palavra-chave é Satace. Mas quem perdeu, né? Assim, o importante é participar e... Na verdade, eu sei que é uma balela danada falar que o importante é participar. E a Panini mandou mais 5, então a gente vai fazer um novo concurso cultural. Olha que beleza. Por favor. Então, a partir de hoje, a gente está iniciando mais um concurso cultural com o mesmo prêmio, Coleção Histórica Marvel Homem-Aranha número 1. Quem ganhou, né, não participa de novo, por favor, porque... É muita maldade no coração, gente. Vamos dar chance pro coleguinha, né? Você já tem o seu, pô. Mas, dessa vez, sem palavra-chave. Dessa vez, você tem que preencher o formulário do mesmo jeito. Só que ao invés da palavra-chave, tem que responder uma pergunta simples. Esqueci a pergunta, deixa eu achar aqui. Que horas são? Todo mundo vai fazer errado, né? Que horas gravamos isso, né? Bom, então, responder uma pergunta simples. Se você fosse o Stan Lee, qual história clássica você criaria? Então, a ideia ali é você falar... Ah, uma história... E que aconteceria isso, isso e isso. Resumidamente, não é um roteiro que a gente tá querendo não, mas... Por favor, que não sejam histórias que existam e que não me inventem de dar filho de novo pra Gwen. A gente quer alguma coisa criativa, né? Então, mandem suas respostas. Boa sorte pra todo mundo. Quer falar mais alguma coisa, Mônio? Não. Então, vamos agora pro nosso bate-papo. Então, a gente convidou essa galera aqui hoje, o Charles, o João Pedro e o Sasquatch, que normalmente não participam dos nossos programas, né? Que eles são colecionadores, né? Acho que a gente vai conseguir bater um papo legal aqui, tendo uma galera diferente. E eu acho que cada um pode fazer uma apresentaçãozinha rápida de quem é ou querem que eu apresente. Eu acho que vocês têm dificuldade de falarem sobre vocês mesmos? Não. Cara, básico, eu sou uma criança que ainda depende da mesada pra colecionar. Agradece, eu não tinha mesada na tua idade, não. Eu sou adulto que depende do salário pra colecionar. E o Sasquatch fala, e eu não coleciono, né? O Sasquatch coleciona o quê, por curiosidade? Bolas de neve. Cenoura pra fazer boneco de neve, né? Ah, esse negócio de colecionar cenoura não dá certo, não. Meu Deus. Mas e aí, Sasquatch? Olha, eu... É bom, já vamos começar já um pequeno perfil, alguma coisa assim? Ah, se apresente pros nossos ouvintes saberem quem você é, de onde você veio... Bom, eu sou o Sasquatch, eu tenho 34 anos, eu sou... Das antigas mesmo, eu acho que... Tamo junto nessa. Tamo junto. Eu ganhei. Eu tô em penúltimo. Acho que se somar o Eric e o João Pedro, acho que não chega a 34. E eu coleciono desde molequinho, desde 3, 4 anos, quando meu pai começou a me dar quadrinhos e o... O Aranha sempre foi o meu herói favorito, basicamente. E daí, depois do advento da internet, comecei a frequentar bastante fóruns, Orkut, Facebook, e comecei a aumentar minha coleção sucessivamente, assim, e fazer bons amigos como Magaren, e sempre aí colecionando o Aranha, Marvel e etc. Conta a Turma da Mônica pra começo de coleção? Claro, sim. Opa, com certeza. Eu também li Turma da Mônica no começo. Pois é. Disney também. Minha primeira coleção de quadrinhos foi da Turma da Mônica. Foi o Cascão. Olha a ligação com o Ceboso aí. Eu pensei em Ceboso ou Pulguento por causa de mercado de pulgas, essas coisas. Mas... Dois ficou pejorativo, né? O João Pedro, eu conheci ele, na verdade, não é que eu conheci, né? Eu vi ele pela primeira vez. Todo mundo conheceu. Todo mundo conheceu o João Pedro naquele vídeo da coleção da Salvat, né? O vídeo tá no post aí pra quem não tiver visto ainda. Todo mundo aqui já assistiu aquele vídeo? Eu já, com certeza. Mais de uma vez. Que é assisti isso? E compartilhei. Valeu. Você tá até emocionado, né? Fala aí, João, quantos anos você tem? Quem é você? Tenho 13 anos, como eu já disse antes, eu dependo da mesada, então não tenho tanta revista. Eu comecei a coleção por Turma da Mônica e uma vez quando eu tinha uns 7 anos mais ou menos, meus pais foram viajar por um tempo e pra eu ficar ocupado, minha mãe me comprou uma revista do Homem-Aranha e graças a Deus foi caído entre os mortos e aí eu me apaixonei pelas revistas. Começou bem. Acho que até hoje uma das minhas histórias favoritas do Aranha é Caído entre os Mortos. Mas ela foi um encadernado ou só uma parte dela? Sim, foi um encadernado. Encadernado. E o Charles? Ah, eu tenho 44 anos, coleciono desde os 10 anos, né, vamos dizer, quando eu tinha 10 anos eu comecei, eu gostei primeiro pelo desenho, uhum. O que me atraiu mais na revista, inclusive foi a número 32 da Block, né, a que tem o John Romita, ou não, o Gil Kenny que desenhou. Aí eu ganhei essa revista dos primos do meu pai. Aí depois eu comecei a colecionar pela RGE. Aí foi. Eu tive a sorte que quando eu era novo, eu comprei, enquanto era moleque, né? Eu comprei a Ibal completa e a Block completa. Você deu muita sorte. Não, mas na época era caro ainda, mesmo assim. Ah, tá. Eu comprei do aquele famoso Cachola lá, né? No centro de São Paulo, eu fui lá pessoalmente comprar. Ah, o lendário? É. Ainda vende ainda atualmente, né? Mas acho que vende. Aí começou então. Aí depois minha mãe, como minha mesada também não dava antigamente, minha mãe me ajudou um pouco, né? Então por isso que eu falo que minha coleção tem um valor sentimental por causa disso. Porque minha mãe me ajudou, minha mãe comprou algumas coisas lá, né? Teve que assinar cheque pra comprar algumas coisas lá. Então eu guardo com muito carinho, né? Porque minha mãe já faleceu há uns 6 anos, então... Minha coleção tem valor sentimental, vamos dizer assim. Ah, mas eu digo que você deu sorte, Charles, porque se você foi atraído pelos desenhos, a sorte é que o Humberto Ramos não estava nativa. Ah, sim. É a fase do Romita, o pai, né? Então, por isso que eu gosto muito dele. Atualmente também não tem muito desenho, tá bom, realmente. Não, se for comprar pelo desenho, deixa a desejar, realmente. Tristeza, né? É. Eu sempre comento que o desenho é pelo menos 50% da história, né? Então se o desenho for ruim... Ah, sim, tem uns desenhos também, inclusive que a história, eu vejo história que eu não leio, personagem que eu não leio. Se o desenho for ruim, nem leio. Né, dos X-Men, eu compro porque eu coleciono, só guardo, nem leio, só folheio. Vocês se apresentaram e já comentaram mais ou menos como que começaram a colecionar, né? Eu acho que a gente já pode entrar direto nesse tópico aí de como que cada um conheceu os quadrinhos, né, e começou a comprar. Eu esqueci de falar que eu também comecei lendo quadrinhos por Mad, quer dizer, não comecei, mas eu colecionava a revista Mad, sabe? Você começou com quantos anos, mais ou menos? sei lá, Turma da Mônica eu sempre tive, Mad eu comecei com 7, 8 anos. Muito bom, seus pais estão de parabéns. Essas horas a gente restaura a fé na humanidade, viu? Vejo a molecada tudo com preguiça de ler. Pois é. E... Acho que todo mundo aqui deve ter começado com Turma da Mônica, né? Turma da Mônica, de Patinhos. Isso. Minha primeira revista foi o Thor da DC. Minha primeira revista que meu pai comprou foi o Thor da DC. Thor da DC? É o herói milenar do Joey Kubert. Ah, cara, eu nunca vi. Não? Nem eu. É algo que eu nunca ouvi falar também. Teve 5 edições americanas só, se eu não me engano. No Brasil saiu o quê? Meia, né? Saiu 5 também. Ah, saíram 5. É. Que isso. É, o Magari ou o Mônio, vocês querem comentar aí como que vocês começaram? A minha tia colecionava a Turma da Mônica. Teve uma época que a gente foi morar lá na casa dela. Eu comecei a, entre aspas, roubar as revistas. Pegava pra ler uma, pegava pra ler outra. Aí viciei. A minha primeira coleção foi da revista do Cascão. Que não durou muito, que depois eu já pulei pra Disney e aí zaz. Sendo que Disney eu leio até hoje. As do Cascão era da época da Editora Abril ou da Editora Globo? Era Globo. Eu lembro até da capa. Numa das primeiras que eu li da capa, tinha tipo o Cascão falando joga o lixo no lixo. Vários quadrinhos. Tava procurando uma imagem dessa capa aqui, mas não achei. Triste. Mas eu sei que capa que é, por incrível que pareça. E, Mônio, como é que você começou? Então, eu sempre fui leitor compulsivo desde que eu aprendi a ler na pré-escola, né? No pré-primário. Aí meu pai ele sempre trazia gibi do Recruta Zero, Turma da Mônica, quadrinhos da Disney. Eu lia, relia. Isso foi até uns 10, 11 anos. Daí um amigo meu me apresentou o maravilhoso mundo da Marvel. O que é redundância, né? Maravilhoso da Marvel. Pois é. Hoje em dia pode ser mentiroso, mas tudo bem. Pois é. Tanto que eu lembro que assim, a primeira história que eu li, parei assim, pra ler mesmo, um gibi de super-herói, foi aquele que era a primeira história com o uniforme negro pós-Guerra Secreta, sabe? Ah, sim. Os rumores eram verdade. Época do Todd McFarlane? Não. Era a do McFarlane foi a primeira que eu comprei, que foi o último aventura com o uniforme negro. Foi, eu li aquela história, fiquei fascinado, aí eu passei numa banca e vi que tinha a última aventura com aquele uniforme. Eu falei, meu, pô, preciso ler isso. Aí vendi muito jornal no Ferro Velho pra ficar comprando, sustentando meu vício de gibi. A minha primeira do Homem-Aranha também veio pelo... Foi um tio, que ele me deu umas revistas, um monte de revistas. Tinha Disney, Turma da Mônica. Aí numa delas tinha do Homem-Aranha lá, Homem-Aranha 49 de abril, 48 de abril. Tava sem capa, coitado. Eu deixei ela de lado, que eu não gostava. Aí, uma vez eu tava assinado pra ler, eu peguei pra ler e aí pronto. Sasquatch, aquela hora que você se apresentou, você comentou como que você começou? Não? Foi meio por cima, assim. Na verdade, eu comecei com o meu pai. Ele passava sempre sábado à tarde, quando ele saía do trabalho, isso em 83, 84, ele passava por um sebo e sempre trazia uma meia dúzia de quadrinhos. E naquela época, os famosos eram Mandrake, Fantasma, ele tinha muito desses, assim. Até que um dia apareceu o Super Almanac do Aranha número 4. E essa foi a primeira... meu primeiro quadrinho do Aranha que eu peguei em mãos, assim, e foi amor à primeira vista. A partir daquele momento, o Aranha era o meu herói favorito. De basicamente todos, isso. De todos que você já tinha lido, ele era o que você mais gostava, né? Até hoje eu gosto muito do Fantasma, né? Ah, tá. Mas o Aranha não tinha pra ninguém depois daquele. Eu sou obrigado a concordar, porque o Fantasma é muito legal mesmo. Eu nunca li Fantasma. Nem eu. Vocês são os hereges. O João Pedro ainda tem uma desculpa pela idade dele, mas você, Eric, que vergonha. É, porque eu sou muito mais velho, né? Muito mais velho. Então, eu acho que só eu que não falei como que eu comecei, né? Bom, tirando o João Pedro... É, eu sou o segundo mais novo aqui, né? Eu tô com 24 anos. Quando eu era criança também, lia Turma da Mônica, né? Eu e minha mãe, nós dois... Minha mãe sempre foi muito de gostar de ler coisa, né? E às vezes a gente pegava um monte de Turma da Mônica emprestado com uma amiga nossa que assinava, né? Aí ficava eu e minha mãe horas lá lendo aquele tanto de revista, um monte de revista em cima da cama a gente lendo. E quando eu tinha 9 anos de idade, em 1999... Eu tô velho. Dói, né? Eu não lembro muito bem como que foi, mas eu acho que eu pedi meu pai, ô pai, traz uma revista pra mim, alguma coisa assim. E ele chegou lá em casa com Homem-Aranha 190 da Abril. Foi sorteio, então. Foi em abril de 99, era uma revista que tinha um abutre novo na capa e tal. E aí, a partir dali, na própria revista já tinha aquela nota da Abril, né, de tipo, veja isso em Teia do Aranha, número tal. Aí eu já comecei a comprar Homem-Aranha e Teia do Aranha todo mês, só que no primeiro ano, né, eu comprava só Homem-Aranha mesmo. Eu nem conhecia outras revistas da Marvel, não conhecia nada como que funcionava, não tinha ninguém que eu conhecesse que também comprava quadrinhos, era bem solitário, parando pra pensar agora. Que triste. Forever alone. Mas aí quando foi em 2000, mais ou menos, eu lembro que eu parei. Foi naquela época da linha Premium, porque eu só conhecia Homem-Aranha, igual eu comentei, né? E aí, naquela linha premium, tinha 160 páginas, 60 era do Homem-Aranha e 100 era de outros heróis, né? Aí chegou no número lá que eu cansei, deixei pra lá. Aí aconteceu algumas coisas, todos os serviços que eu tinha foram dados pros outros, teve toda uma confusão. E lá em 2007, quase o que, uns 7 anos depois, né? Aí eu voltei a comprar o Homem-Aranha e hoje em dia eu compro várias coisas, né? Já recuperei tudo que eu tinha na época. Mas é isso. Basicamente, todo mundo aqui foram os pais que incentivaram, começaram dando revista pra começar a coleção, né? É, nós tivemos bons pais, né, que incentivavam a gente a... Essa fórmula não dá certo agora, não, porque eu com um monte de revista aqui, minha filha só pede pra comprar Capricho. Triste isso. Mas esse é um efeito colateral de quando se tem muita revista. Porque quando a gente é criança, que a gente recebe uma revista, fica doido esperando o próximo mês para ler a próxima e tal, tem todo um fator emocional ali, né? Quando você chega no lugar que você tem à disposição centenas de revistas para ler, você acaba pensando assim, depois eu leio, sabe? Nem querer ler Lacan, então esse que é o problema. Pois é. Mas eu conheço muita gente, muitos pais que têm esse problema. Então, os pais, eles incentivam, mas no meu caso, a minha mãe, por uma questão de educação, ela queimou minha coleção de bichos. Nossa. Entramos no tópico traumas de coleção, né? O João foi traumático. Não, eu também já tive uma revista queimada. Ela ia falar que o João Pedro não deve ter passado por isso ainda, mas já teve uma queimada? A média. Eu, felizmente, não passei por nada tão traumático, mas eu sinto que meu pai, ele tem o pensamento de, meu Deus, eu criei um monstro. Ele já discutiu muito comigo, principalmente na fase da adolescência, né, que o salário é muito baixo e tal. Você gasta muito dinheiro com essa porcaria, moleque, para de comprar isso. Mas eu tenho coleção, pai. Tem que manter. É engraçado que pra quem coleciona faz muito sentido a gente comprar as revistas, querer ter uma série completa e tal, mas pra quem não gosta de coleção, né, é maluquice, né, cara? É só papel pra juntar traça. É, qualquer tipo de coleção, assim. Você vê aquelas notícias dos caras que pagam, sei lá, quanto em algum item de uma coleção que eles fazem, o pessoal fica pensando, que idiotice, que não sei o quê. Podia gastar com coisa mais útil. Isso aí. O pessoal esquece que aquilo pra ele é útil. Aí depois, esse cara que falou, paga R$3.000 e vai pro carnaval na Bahia, né? Pois é. Com um abatá. É. O pessoal coleciona só revista ou tem outro tipo de revista? Assim, só revista do Aranha, de Aranha tem outro tipo, como o João Pedro falou da Mad. Rapaz, eu coleciono de tudo um pouco, sabe? Desde quadrinho, eu acho que é muito pouca coisa, eu não coleciono. Eu sou muito de fase, assim, pego assim, vou ler o Hulk. Eu fico lendo o Hulk 3, 4 meses. Daí no começo do ano até eu tava falando com o Margarin. Eu queria ler o Super Pato. Fui lá e comprei no Sebo lá uns 15 Super Pato. Fiquei lendo só isso. E coleciono, assim, da Turma da Mônica mesmo, não tem quase nada. Só aquele clássico do cinema que tá saindo agora. Ah, sim. Mas quadrinho é mais super-herói e mangá agora por causa do One Piece, que eu voltei a ler o mangá. Super Pato que você diz é o Howard? Não, é o Pato Donald. Da Disney. Sim. Eu nunca li Howard, nunca vi nada. Sabe aquele filme? Howard Duck, alguma coisa assim? Então, eu acho que nunca publicaram direito o Howard no Brasil, né? Só apareceu. Eu lembro de uma história dele em alguma revista aí, mas só. Só lembro dele no Zumbis Marvel. Além dessa. Ele apareceu numa ceninha do Essência do Medo aí no ano passado, mas nada muito significativo, né? Como tem muita coisa pra publicar, ele acaba pagando o pato. Nossa! Então, pra quem não conhece, esse é o Magaren. Eu comecei a colecionar só o Homem-Aranha, né? Até por uma questão financeira também. Mas eu acho que de 99, caramba, 2009, eu só penso nos anos 90. Mas eu acho que de 2009 pra cá, mais ou menos, eu comecei a comprar uma coisa ou outra. Então, atualmente eu compro o Homem-Aranha, compro Wolverine, Vingadores. Comecei a comprar a Batman dos Novos 52 também. Eu acho que é a única coisa da DC que eu compro. Ainda não li, apesar de ter todos que já saíram. Mas eu tenho esse problema de uma fila gigante de espera pra ler aqui. Ah, sim. Mas também compra alguns mangás, edições especiais, minisséries e tal, mas só, né? Só entre aspas. Todo mundo só lê Marvel aqui? Eu leio bem pouca coisa da DC, mas no meu caso a maioria é Marvel mesmo. Tem umas ovelhas negras por aí, né? Tipo, eu leio dois títulos da DC, o Liga da Justiça e o Lanterna Verde, só. Eu comecei agora. E a Linha Vértigo, né? Toda a Linha Vértigo eu gosto muito. Então, eu como sou colecionador relapso, eu só tenho coisas que me interessam mesmo. Tanto que assim, o Aranha começou a ficar muito ruim, parei de comprar sem dó, sem pena. Isso aí... herege. Sinto maldade nos corações. É, galera, eu continuo comprando também. As histórias não estão tão boas quanto antigamente, mas de vez em quando tem uma coisinha legal no meio. Ah, não. Como? Eu não consigo. Eu compro o Homem-Aranha uma vez por ano. Assim, eu olho, leio, suspiro e desisto. Suspiro, dou aquela balançada negativa com a cabeça, né? Bem isso mesmo. É, os Tweep Views me fizeram ter que ler muita coisa nova. Quase você vê emprestado. Você vê a empolgação do rapaz. Não dá, muito ruim, gente. Meu rico dinheirinho não pode ser gasto assim, tão levianamente. É, isso daí quebra o orçamento, a gente comprar coisa só pra passar raiva. Ah, pois é, foi ela que eu achei assim, minha coleção vai ser de itens exclusivos que me interessam, chega. Eu não vou comprar só pra manter completo não, que não tá compensando. Eu tinha esse problema, entre aspas, de, não, a minha coleção não pode ficar incompleta. Tanto que eu também parei na época da Prêmio. Aí na época do primeiro filme do Homem-Aranha lá da Trilogia do Amor, só passar que nem o Sasquatch. Aí eu voltei a ler, eu peguei as que eu tinha perdido, aí eu li um pouco, aí teve uma época que eu tava comprando e não tava lendo, só tava jogando no lado. Ah, quer saber? Eu vou fazer minha própria cronologia e já. Pois é, mais negócio. E além de... E agora... agora eu compro as histórias da Marvel, mas eu compro assim, aí eu leio um pouquinho, se eu não gosto eu já abandono, não tenho mais esse problema de tenho que comprar. E o que é que... é fácil se largar. E você tem que tipo de revista na coleção, Magari? Contando as antigas, no caso, né, que atualmente você tem comprado pouco. Tirando X-Men, eu comprava tudo da Marvel, as revistas da Marvel todas. Eu nunca tive muita paciência com X-Men também. Então, X-Men eu não comprava. Eu lia uma outra coisa, emprestada. X-Men eu gosto mais dos anos 80, aquela fase da ninhada, do inferno. Que foi uma fase muito boa mesmo. É, a Queda dos Mutantes, que aliás está sendo republicada aqui, eu vou comprar. Eu li Disney. Nessa época que eu parei de ler Marvel, eu tive que redirecionar meu verme da coleção para outra coisa. Eu voltei a ler Disney, comprar. Turma da Mônica, atualmente só tô comprando alguns clássicos de cinema que interessa e essa coleção, essa nova MSP... Graphic MSP. Isso, Graphic e alguma coisa aí. Que as duas primeiras foram boas e essa terceira já... Ainda não li. Terceira do Chico Ben. Isso. O João Pedro, você coleciona o quê? Eu coleciono os mortos-vivos. Ah, sim, também. Sim. Eu não tenho saco pra ler aquelas fininhas lá que saem com o título de The Walking Dead. Eu compro aqueles encadernados mesmo. É, o mangá do Dragon Ball, que tá sendo relançado pela Panini. E essa coleção aí da Salvat, né, óbvio. eu compro mais encadernados aleatórios, mas... Ah, e o Antes de Watchmen, que muita gente não gosta, eu tô adorando. Eu tô assinando, né? Eu fiz a assinatura da Panini. Eu li os dois primeiros, eu acho, até agora. O do Coruja eu achei bem fraco, mas o da Spectral eu achei legal. O melhor, por enquanto, foi o do Rorschach mesmo. Que é o que eu vou ler. E é ter um vídeo seu, né? Mostrando sua coleção, acho que foi do mês passado. Falei. Vou colocar no post aí pra quem quiser dar uma olhada, o link pro vídeo. Falando em coleção aí, coisa que eu tenho na minha, eu tô procurando loucamente as revistas do Sin City, se alguém tiver aí e quiser vender. O Sin City eu não compro não, mas... Eu já tive, mas passei pra frente. Olha, eu não tenho, mas se eu tivesse, eu te dava de presente. Que isso, é tudo porque gostaram do vídeo, não, né? Não, é porque eu gostei do vídeo, eu gostei, eu sou fã dele. Eu acho que, cara, bom, vou sair um pouquinho do assunto aqui, mas É, não, na verdade tá dentro do assunto, né? Todo mundo que eu conheço ficou fã seu, o João Pedro, por causa daquele vídeo, porque é a nova geração colecionando, né, cara? A gente só vê gente preocupado em jogar bola, jogar videogame. E é muito legal, cara, ter gente nova colecionando. E outra coisa que a gente vai falar mais pra frente, o pessoal hoje em dia não fala onde compra, fala onde baixa. É. Você tava lá fazendo as contas que ia ter que parar de comprar isso, comprar aquilo pra continuar comprando. Às vezes a gente vê isso até no grupo do Aracnofan lá mesmo, o povo, eu li essa história e não gostei, ou então eu li essa história, é muito boa, mas leu em scan, sabe? Tipo, compra o negócio, cara. Custa um pouquinho, mas vale a pena, né? É uma experiência diferente você ler no papel. Cara, o scan nunca vai substituir uma revista de verdade na mão. Concordo. Eu tenho todas as revistas do SimCity baixadas, eu não quero comprar. Pois é, essa que é a diferença, né? Tipo, eu já falei isso em algum programa, eu não sou contra o scan, sabe? Mas, quer dizer, tá errado, né? Mas eu não sou contra o scan desde que a pessoa compre a revista, entendeu? Assim. Eu não leio scan porque eu não me acostumo a ler, né, em tela. Eu não gosto também, não. Então, é chato, é muito chato. Tanto que muita coisa que eu não leio, muita coisa que não saiu por aqui eu não leio porque eu não gosto de ler. Só pra ter uma ideia, a gente tem um site chamado Aracnofan, né? Um site dedicado ao Homem-Aranha e tudo mais. Até 2 anos atrás, eu acho, eu ainda não tinha conseguido comprar nenhuma revista que tinha a morte da Gwen. Ou seja, até 2011. Eu coleciono Homem-Aranha desde 99. Eu nunca li a morte dela até eu comprar a revista, porque eu pensei, é uma história tão boa que eu não vou estragar ela lendo em scan, sabe? Então... Falando na morte da Gwen, vai sair na coleção histórica Marvel, né? Ela já foi publicada há pouco tempo pela Panini, não foi? Desculpa. Ela saiu nos Grandes Desafios. Sim, ela saiu nos Grandes Desafios e saiu esse mês. E além de quadrinhos, vocês colecionam outras coisas, não? Filmes. Filmes contam. Sim. Eu sempre fui maluco por coleção. Desde pequeno eu já colecionei. Naquelas ondas de todo mundo tá colecionando, eu ia de... Entrava de cabeça também, tipo, coleção de maço de cigarro, de... Tampinha de garrafa, figurinha. Bolinha de gude. Bolinha de gude eu nunca gostei, não. Eu coleciono álbuns de figurinhas, mas só que tem o Homem-Aranha. Ah, tá. E os bonequinhos de chumbo agora da Marvel também. Ah, tá. Também. Meu bolso começou a doer agora que eu falei. A propósito, a gente puxou aqui outras coleções, mas a gente não deixou você falar, né, Charles, o que, que você coleciona? Só a revista mesmo do Homem-Aranha, né? O pessoal me presenteia com camiseta, com toalha, mas eu só coleciono revista, eu não coleciono nem os action figures, né? Eu tenho 2 estatuetas lá no máximo, mas eu coleciono mais a revista, todas as revistas referentes que tem o Homem-Aranha. Qualquer coisa que tem o Homem-Aranha eu compro. Eu compro o X-Men porque sai uma revista do Homem-Aranha e eu tenho X-Men completo. Meu Deus. Minha doença já foi mais avançada que o Magalha, né? Eu não consegui curar, então já avançou, progrediu. Então eu tenho Capitão América da Abril, Heróis da TV, Hulk, por causa que tem várias histórias que tem o Homem-Aranha. Deixa eu só entender. O Capitão América tem 214 revistas no total, né? Se eu não me engano. Se o Homem-Aranha aparece em 20, você tem as 214? Isso. Ah, entendi. O pessoal tirava sarro aqui comigo, vinha propaganda. Nossa, você tem propaganda do Homem-Aranha, você não vai querer? Então, é basicamente isso. Tudo que tem o Homem-Aranha, eu compro tudo da Marvel, porque em algum lugar, em alguma hora, vai aparecer o Homem-Aranha, então por isso eu compro. Caso você ainda não tenha comprado, só pra resgatar um pouquinho mais, ó, a revista do Justiceiro tem o Homem-Aranha também. Essa eu tenho. Eu tenho a americana dessa, inclusive. Eu comprei a Justiceiro, a revista do Justiceiro americana e do Demolidor, porque essa história saiu no Homem-Aranha, no Demolidor e no Justiceiro. Eu comprei as americanas por causa disso também. É um crossover, né, com os três, aquele, não sei o que, ômega, alguma coisa. Isso. Capa variante também, nós vamos falar, mas eu tenho também. Eu não vou nem perguntar se você coleciona o inferior, pra mim não perder o respeito. A superior, né? Inferior. O Magari odeia. Eu tenho. Saíram como é. 4 edições da número 1, e eu tenho as 4. Eu tenho a número 1, 2 e 3 original aqui. Mas aqui, eu não sei se todo mundo sabe, vocês que estão participando e quem está ouvindo a gente, mas o Charles, ele tem um pouquinho de revista na coleção dele, né? Tem uma matéria do Pipoca e Nanquim com a coleção dele. Basicamente, ele tem tudo do Homem-Aranha que já saiu no Brasil e quase todas as americanas. Então você tem a biblioteca histórica Marvel? Tenho. Isso é o de mesmo. Tem as originais também. As Masterworks. Não, Masterworks eu tenho umas 4, 5 só. 4, né? Ó, só pra exemplificar bem, né? É. Amazing Spider-Man teve 700 edições, começando em 1963, indo até 2012, né? Você falou que faltam quantas pra você completar? 19, para não completar. Faltam 19. É, 19. Então dá pra ter uma ideia da quantidade de revistas, né? Então você sabe tudo sobre o Homem-Aranha? A gente tem dois extremos aqui, tem um veterano e um novato. Exatamente. Aliás, o Charles citou... Não, foi você, né? Falou do Pipoca Nanqui? Sim. Eu e o Sasquatch também estamos por lá. Ah, verdade. Tá, então, por enquanto, a gente tem aqui no post o vídeo da coleção do João Pedro e matéria do Pipoca Nanqui, do Magaren, do Charles e do Sasquatch. Ô, Mônio, vamos acho deixar o pessoal sei. Conversando aí? Vamos tomar um cafezinho ali? Não, eu tenho a lista das revistas que eu tenho lá no Guia dos Quadrinhos. Vou colocar no post também. Falou, Mani. Eu também tenho minha coleção lá no Guia dos Quadrinhos. Se alguém quiser ver, coloca lá alguém depois. Eu tinha também, mas cansei de atualizar e tá desatualizado. As americanas... Eu nunca parei pra contabilizar a minha. As americanas... Eu tenho as no Guia dos Quadrinhos e lá no Index, que é a mesma coisa do Guia dos Quadrinhos, só que só pra Disney. A minha tava lá também, mas desatualizada. Ah, tá. A única coisa que eu sei de cabeça assim que eu tenho é Homem-Aranha 2099 completa. Ah, sim. A propósito, a gente tá falando aí de coleção cadastrada em algum lugar e tal. Eu tenho duas perguntas. Uma, se vocês sabem quantas ou mais ou menos é ótimo, mais ou menos quantas revistas que vocês têm. E a segunda é como vocês organizam sua coleção, né? Eu já vou falar de uma vez que eu organizo as revistas lá no Guia dos Quadrinhos, mas como eu comecei a comprar algumas importadas e lá não suporta, né? Eu comecei a fazer meu próprio controle. Então tem um pouco mais de 1.700 revistas no controle, comparado com o pessoal aí, eu e o João Pedro são os que tem menos, eu acho. E eu faço o meu controle, né? Eu tenho um Excel lá com tudo que eu tenho, tudo que eu quero comprar e tal. E também eu costumo fazer uns boxes para guardar as revistas, né? Que eu não sei se vocês já viram, se alguém já viu. Já. É uma... basicamente é o... Eu vou colocar o link aí, mas basicamente é um box com as informações de quais revistas que tem lá dentro, quais as edições originais das revistas, basicamente. Com logos muito bem desenhados. Isso, o Mônio ajudou em alguns, em vários, né? Então, da Comic Box aí. Mas, em casa de ferreiro, espeta de pau. Então, eu mesmo ainda tô fazendo meus boxes, né? Então, eu tenho essa coleção. Eu tentei cadastrar lá no Guia dos Quadrinhos e nesse Index aí, mas não tenho paciência pra isso, não. Nem eu. A minha coleção tá ali organizada na prateleira. Eu sei, ou melhor, sabia, porque superlotou meu espacinho ali. Tá tudo bagunçado, mas os que tá na prateleira eu sei. Se eu precisar ir à noite lá buscar, eu acho. Mas, tirando isso... O meu fica numa prateleira aqui também. E metade na prateleira da casa de um amigo, porque eu não tinha mais espaço. Do amigo? É, um casal de amigo meu, eles estavam querendo ler algumas. Eu falei, vai levando. Aí fui passando um monte de coisa pra eles, tá tudo lá. Tá. Aí vou lá de vez em quando matar a saudade, falar um oi pra elas. Falar, posso ler minha revista? Não. Me empresta minha revista, né? Charles, como é que você faz sua organização aí? Eu tenho perto de 9 mil revistas, livros, né? E eu escaneio todas as revistas. Por quê? Pelo fato de eu comprar várias... tudo que tem Homem-Aranha, então eu já cheguei a comprar muitas revistas iguais. Então, para não ter esse problema, eu escaneio e eu tenho elas em imagem assim no Corel. Eu faço elas, a data de lançamento, o mês e a capa, as variantes, para mim saber ter controle do que eu tenho que comprar. Você fala a capa, né? É a capa, eu vou pela capa, então. Porque eu já comprei muita revista já, em duplicidade por causa disso. A gente já tem. Porque elas mudam um pouco. Essa superior, essas quatro superiores, por exemplo, só muda a cor da capa, o desenho mesmo. Entendi. Né? Então é complicado. Da Disney eu já fiz muito isso. Eu vou no sebo, olha legal essa revista. Eu chego em casa, e eu tenho. Eu já comprei uma ou outra repetida, mas eu tenho um controlinho que acaba me evitando de fazer isso, mas já aconteceu também. Mas você é mais fácil que você compra pela internet, né? Não, eu já comprei em sebo. Aí o bom é que hoje em dia a gente tem internet, no celular é mais fácil, dependendo do celular que tem e tal. Aí, como eu tenho o cadastro no Guia dos Quadrinhos, eu entro no sebo, entro no site do Guia dos Quadrinhos, salvo o TXT com a coleção, aí eu sei todas que eu já tenho, entendeu? Eu falo, opa, essa daqui eu já tenho, não preciso comprar. Só pra isso que eu uso o Guia dos Quadrinhos, pra falar a verdade. Inclusive, a hora que você, pelo fato de comprar na internet, muitos colocam capas que eles catam na internet mesmo, então não é a capa da revista propriamente dita, então também pode isso fazer com que a gente erre ao comprar, né? Porque não é a capa que você quer. É verdade. Porque pra mim difere muito de ter o Homem-Aranha, por exemplo, no código de barra, ter o código de barra ou um desenho ali. É diferente pra mim, eu tenho isso, entendeu? Eu tenho as duas. E a pessoa coloca o que tem o código de barras e não é. Então aí eu acabo comprando igual. Então eu sempre tenho que perguntar também se é aquilo lá que tá na imagem antes de comprar. Se é a foto da revista mesmo, né? Isso, porque muitas vezes não é. Entendi. Uma pergunta aí que eu tenho, que eu ainda não encontrei ninguém que tivesse. Alguém tem um Marvel Omnibus? Ah, eu tenho. Ah, o Charles tem tudo que você imagina. Cara, eu só não tenho porque $100 cada edição, eu ainda não tenho dinheiro pra comprar, sabe? Eu não tenho porque eu não faço ideia do que seja. É uma revistinha de 1000 páginas. Não, 1000 páginas é do Homem-Aranha e do Thor, as outras tem umas modestas, né? Verdade. É uma coletânea, geralmente. A única ônibus que eu tenho... Bibi, não, não. Eu me segurei pra não fazer essa piada. O único ônibus que eu tenho é do Walking Dead, que eu comprei lá fora. Tem as primeiras 45 edições. Basicamente, a ônibus é uma revista, por exemplo, pega, sei lá, Amazing Spider-Man número 1 até número 40, entendeu? É uma revista grande. É uma coletânea, né? Eu tô namorando há uns 3 anos o ônibus daquela minissérie Atos de Vingança lá. Ah, sim. Mas sempre aparece alguma coisa pra comprar aí. Eu tô namorando os de Star Wars. Tem umas... São várias ônibus. Eu acho que ainda tá saindo. Vão ser 30, sei lá. E tem, por exemplo, todas aquelas que foram publicadas pela Marvel, sabe? Mas do Star Wars deve ser ônibus espacial, né? Ai, ai. Isso mesmo. Mas assim, são revistas... um pouco mais caras, né? Mas que vale a pena. Se você for comprar elas individualmente, o encadernado sai mais barato, né? Sim. Alguma vantagem tinha que ter, né? Pois é. Do Homem-Aranha teve 6 ônibus, né? Pois até é. Agora. Você tem todos? Tenho. As 6 que saíram eu tenho. E 2 da Guerra Secretas. Essas 6 vão até qual edição, você sabe, mais ou menos? A primeira do Amazing é a fase toda do Steve Ditko, né? E a segunda é do John Romita, mas eu não lembro até que número que vai, não. Uma vez eu achei uma blasfêmia na internet, que foi essa ônibus da fase... Acho que a segunda do Romita, só que com a capa do Humberto Ramos. Ah, sim, eu peguei a capa do Romita. É, também não vamos exagerar, né? Pois é. Ah, isso é heresia. Pois é. É demais. Não, mas lembrando que as maiores, as mais grossas, são a do Thor e do Homem-Aranha número 1, né? Da Amazing, né? Só. O resto é mais fino. Entendi. Inclusive eles relançaram, se eu não tô enganado, essa do Homem-Aranha mês passado ou esse mês, não sei. Fizeram uma nova tiragem. Com outra capa, Charles. Não, tô zoando. Não, essa vai ser difícil eu comprar duas capas. Existe material brasileiro do Luke Cage? Existe, publicado em outras revistas, né? Junto com outros heróis. Provavelmente em... Bom, eu não tenho, né? Mas deve ser o quê? Super Aventuras Marvel? Alguém sabe? Sim, eu nunca li o meu. Antigamente ele saiu na Super Aventura, na Heróis da TV. É, aquela Heroes for Hire. Ele teve o título próprio de acho que 2 ou 3 edições numa editora, uma revista bem antiga. Aquela assim. Power Man, né? Alguma coisa assim. Não, brasileira mesmo, Herói de Aluguel. Eu não lembro que editora agora. Eu acho que é Ebal, hein? Não, não é Ebal. É porque o Aranha não aparece nenhum, senão o Charles Chan. Eu tô pesquisando aqui pra ver se eu acho alguma coisa, mas se eu não tô enganado, João Pedro, é na Super Aventuras Marvel e Heróis da TV mesmo. Inclusive, você tem interesse, João Pedro, nessas revistas antigas, da Abril e tal? Ou só encadernado? Depende muito da revista. Quer dizer, sim, até que sim, mas eu acho meio ruim pegar uma revista, tipo, número 1000 e eu nunca ter lido nenhum. Ah, entendi. Ah, aqui, tem uma editora... Editora Gorion. Gorion, é, isso mesmo. Herói de hoje. Luke Cage, Herói de hoje. Aqui, ó. Link aí. 73. Então, é que eu vejo isso acontecer algumas vezes, que muitos colecionadores novos costumam comprar só as revistas atuais, né? E antigamente, João Pedro, tem muitas histórias legais que saíram no passado que muita gente que começa a comprar agora não conhece, né? Ah, eu tenho umas revistas antigas que eu vou no sebo com o meu avô e compro. É, isso é legal, assim, não ficar preso só nas atuais, né? Até porque, infelizmente, no geral, as atuais estão bem fracas, sabe? Comparado com antigamente, né? Todo mundo aqui tem Super-Homem e Homem-Aranha? Eu não tenho a primeira, pra falar a verdade, ainda. Eu a antigona, aquela grandona. A antigona eu só vi. Eu tenho a versão do Abril. Ah, eu também tenho a do Abril. Vixe, era que ficou pra trás, se ferrou. Eu quero só puxar o um negócio do orgulho da coleção. Que eu chamei o Sasquatch só pra xingar ele. Porque ele tem uma revista autografada pelo Stan Lee. Parabéns. Eu já xinguei ele por Orkut, por Facebook, por tudo, mas... Ah, mas eu gosto de ser xingado por esse motivo. O orgulho da coleção, então, uma revista que a gente tem mais orgulho de ter conseguido. Conta aí a história da revista Sasquatch. Foi o seguinte, um primo meu, ele ia cobrir isso na falecida, nem sei se existe mais a América Online, lembra que tinha aqueles CDzinhos que entregava pra gente? Ele foi cobrir a Comic Con. Eu falei, você vai ter que levar uma revista minha e pedir pro velho Stan dar uma canetada. E ele conseguiu, mesmo passando 4 horas na fila. Nossa. Conseguiu, e ela é o meu orgulho. Tá aqui a bichinha, vou até mandar no chat pra vocês. Você tem uma bichinha? Você tem uma bichinha em casa, então? Calma, não é assim também. Aqui, eu não comentei que a gente tá deixando um assunto e puxando o outro, mas além de revista em quadrinho, eu tinha uma antiga coleção de cartão de telefone, cartão telefônico, né? E tenho assinado essas miniaturas da Marvel, as de chumbo lá. E tem alguns filmes. Não chega a ser uma coleção, não. Assim, filmes e séries que eu gosto, eu vou lá e compro, né? Ah, sim. Falando em filmes, não sei se vocês viram, mas o DVD do Homem de Ferro 3 tá vindo com um gibizinho com a primeira aparição do Homem de Ferro. Ah, eu vi. É bem... É uma revista bem pequenininha, né? É, parece com aquela que tem o DVD do Besouro Verde. Ah, eu tô esperando lançar um box com a trilogia do Homem de Ferro, aí eu compro os 3 de uma vez. Eu acho que são os únicos filmes da Marvel Studios que eu não comprei ainda, é Homem de Ferro. Tô esperando, né? Aí quando lançar, eu espero mais um ano pra cair o preço, aí eu compro. Na edição americana do DVD do Homem-Aranha 2 veio também uma revista, republicação daquela... Não, minha era 50, The Amazing Spider-Man 50. Aí eu tenho aqui. Né? É, Magari, você tinha começado o assunto aí de orgulho da coleção, né? É, então. É, o Sasquatch contar a história dele lá do Stan Lee, miserável. Acho que a revista que eu mais gosto de ter na coleção aqui não é nem do Aranha. Eu tenho a coleção completa dos mangás do Dragon Ball em japonês. Que isso, hein? Pô, Garimpei os sebos na época que eu comecei a trabalhar lá na Liberdade, as lojinhas. Ainda tinha muitas dessas revistas mais antigas. Eu ia lá toda semana garimpar. Você vê japonês, Magaren? Leio um pouco. Ah. Eu fiz um curso por um tempo. Não é uma coisa que se diga, minha nossa, como eu leio, mas... Dá pra me virar. Eu tenho do Rama. Ah, Rama meio. É, em japonês. Completa? Completa. O Aranha aparece lá? Não. Esse é porque eu gostei mesmo, né? Tanto que o One Piece eu compro agora, o One Piece que sai da Panini lá, porque eu gosto muito também. Sabendo que nunca vai ser completo, né? É, nunca se sabe, né? É tipo Evangelion, né? Apesar que parece que o cara anunciou que vai terminar o mangá. É, One Piece eu comecei a comprar em japonês quando a Conrad parou de publicar. É, a partir daqueles eu comecei a comprar até um dos mais recentes aí. Eu vim lendo em japonês. Justo, o importante é completar a coleção, não importa em qual idioma. Exatamente. Esse negócio de idiomas, uma coisa que eu peço quando o pessoal que eu conheço vai pra outro país é pra me trazer uma revista do Aranha. Aí eu tenho algumas em italiano, tenho uma em japonês, que é Ultimate. Tem uma em francês, uma em alemão, uma em um idioma que eu não consegui distinguir até hoje o que é. Uma no idioma que você não sabe qual é, né? Ok. Pois é. Deve estar lá em, sei lá, aramaico, sei lá. Eu acho que você tinha que tirar foto de todas pro Eric pôr no post. De uma foto só, por favor, né? Não, uma de cada, com detalhes, né? É, a única que eu tenho, assim, de ter pedido alguém pra trazer foi uma italiana do Homem-Aranha. Mas eu acho, cara, que na minha coleção, assim, a que dá mais orgulho, sei lá, né? Não sei se pode se dizer orgulho, mas a revista mais antiga que eu tenho, né? São as número 1 do Homem-Aranha da Block, da RGE e da Abril, que são umas que eu tive um pouco mais de dificuldade pra conseguir, né? Revista 1 sempre é muito mais caro que o normal. Você tá certo, comprar as números 1 são as mais difíceis. Pois é. A gente fica mais fácil de completar. Isso, a número 1. E assim, a gente tem um problema muito grande de preço, né, cara, na internet. Então, é muito difícil você conseguir achar num preço bom. Porque a número 1 da Abril por R$300 você compra qualquer hora, né? Mas por R$50 você acha uma vez a cada 6 meses vendendo, né? É. E olha, o meu orgulho da minha coleção é a Amazing número 1 que eu tenho. Ai, eu vou te derrubar, Charles. É autografado pelo Stan Lee também. Opa, tamo junto. É mesmo Spider-Man número 1, autografado pelo Stan Lee. Eu tenho que republicou também numa Dallas Comic Con, também é autografada pelo Stan Lee também. Parabéns, cara. Esse é meu objetivo de coleção. Gente, descobri que eu sou um colecionador de nada, né? Eu não coleciono, eu junto revista, é diferente. E eu, então? Ah, mas você começa. Você tá no começo, você está no começo. Você tem tempo ainda. Caminho certo. Quem sabe daqui a 30 anos você vai ter muito mais que eu. Sem querer menosprezar, João Pedro, mas eu tenho mais tempo de coleção do que você tem de vida. É triste isso. Mas é normal, né, cara? E hoje em dia também é muito mais fácil, eu acho, comprar. Apesar de ter uma inflaçãozinha em alguns preços aí. Atualmente, por exemplo, a gente consegue comprar uma revista, a gente consegue importar uma revista facilmente, né? Antigamente você tinha que ficar correndo atrás de sebo ou viajar pro exterior pra comprar alguma coisa. Já que você puxou o assunto, vocês costumam importar a revista? O Charles não precisa nem responder. Costuma importar a revista também ou compra só daqui? Aí eu comecei há pouco tempo a importar, né? Eu costumo convidar um pessoal aí e tal. Aí quase todo mês a gente vai lá e faz um pedido junto pra rachar o frete, né? Aí acabei com... Leia-se tentar o pessoal. É só porque eu achei uma loja que tem mais de 200 mil revistas em estoque, com várias mensais a $1, né? Sai R$2 cada revista, R$3. Mas, aí assim, eu não coleciono revista americana, pra falar a verdade, ainda, né? Eu ainda nem terminei as minhas nacionais. Mas, uma coisa ou outra, igual, por exemplo, tem uma revista chamada Slingers, que nunca foi publicada no Brasil. São 12 edições, 13 se contar número 0, tem mais umas capas alternativas e tal. Deve dar, sei lá, umas 15 edições no total, 18 edições, não sei. E elas eu importei todas. Então assim, eu tenho elas completas, porque nunca saí no Brasil, né? Eu também, eu compro revista, minha meta de coisas é que nunca saiu aqui, encadernado, com bastante. Porque a capa de lá de fora tem alguma coisa diferente, tipo a capa da que saiu por aqui naquela Grandes Heróis Marvel, que é capa tripla. Ah, você tem aquelas também que a capa é tipo um holograma, né? Isso, holograma. Você coloca uma luz assim em cima da capa e você vê algumas coisas. Exato. É bem legal. E encadernado também, várias coisas antigas. Inclusive a minha querida, idolatrada e que ninguém gosta, Saga do Clone, eu tenho completo encadernado. Eu teria vergonha de falar isso em voz alta, Magari. Eu não, eu gosto. Você lê DC, então. Pô. Eu lia, depois dos 952, sem chance. Eu também li a Saga do Clone, quando ela saiu. Alguém mais compra revista importada, né? Eu ainda não, mas estou namorando isso faz tempo já. Eu ganhei uma Argentina, serve? do Ultimate lá. Argentina, cara? Na faculdade tinha um amigo meu que era argentino. Era não, é até hoje, né? Ele naturalizou, né, o brasileiro aí. Deixou eu conversando com ele uma vez, que eu curtia coisa e tal, ele pegou e trouxe uma pra mim. Ele foi pra lá visitar a família e trouxe uma de presente. Ah, legal, cara. Eu também tenho uma argentina, mas não é nada de Homem-Aranha, é Mafalda. Pô, mas Mafalda é legal pra caramba, pô. É. Pois é. Mas aqui, ô João Pedro, nós não esperamos que você tenha muitas edições, né? Você tá comentando aí e tal, mas o que a gente achou legal é justamente o seu interesse em quadrinhos, né? E eu imagino que você não vá perder esse interesse tão cedo, né? Então, você tá aqui como um representante da nova geração que vai, talvez, até inspirar outras pessoas que estão ouvindo aí a começar a colecionar também, né? Representante da nossa fé na humanidade. Com certeza. O que chamou a atenção no vídeo foi que você tava querendo comprar as revistas Salvati de qualquer jeito. Muita gente na sua idade tá falando, ah, eu já tenho, eu já baixei, eu já tenho na HD, eu já... Pra que comprar se eu posso baixar? E você tava lá contando os trocados. Eu vou ter que parar de comprar isso, comprar aquilo. Ó, rogo pra você conseguir aquele aumento da mesada, viu? Pois é, você conseguiu, né? Comprar sem precisar deixar de comprar as outras coisas? Sim. O que, que você arrumou? Fiz um tratinho com a minha avó. Isso é justo, cara. Vô e vó existe pra isso mesmo. Você fez um contrato. Fez um pacto. Você chegou pra sua avó e falou assim: vó, vou te fazer uma proposta que você não pode recusar. Uma coisa, melhor fazer pacto com a vó do que com o Mephisto. Muito melhor. Igual na época que saiu aquela Spider-Man Collection, que eu não trabalhava, só estudava na época, eu tive que fazer um pacto com a minha mãe aqui, eu vou comprar elas, mas depois disso eu não peço pra comprar mais nada, só que depois eu comprei. O meu pacto foi ela comprar uma por mês, né? Já que são duas por mês, eu compro uma e ela compra outra, deixa que eu coma pepino. Olha, bem da verdade, é um pacto fácil de cumprir, você se deu bem. Só muda o endereço mesmo, né? Você chegou, pediu pra ela e falou: eu faço desde que você coma pepino. Não, legal, cara, bem negociado. Resumindo, o Magalhães errou. Quem fez uma oferta irrecusável foi ela. Pois é. E sobre as capas variantes aí, eu compro algumas capas variantes, né? Quando é do Homem-Aranha, eu costumo comprar, né? No caso, pra quem não sabe, algumas revistas mensais, elas são lançadas com mais de uma capa, né? Aí, colecionadores normais costumam escolher a capa que quer. Colecionadores mais... Como é que fala? Xaropes? Gerados? não sei. Os mais compenetrados compram todas as capas, né? No Brasil, a gente tem a sorte de saírem poucas capas variantes, né? De vez em quando sai e tal. Do Homem-Aranha, eu costumo comprar todas que saem. Mas do Vingadores vs X-Men, antes de Watchmen, essas séries assim, eu costumo comprar, eu escolho uma das capas e compro. E o que que vocês fazem nessas situações? Eu choro. que costuma sair muita capa variante por aqui, apesar de não existir muito mais, é aquelas revistas de cinema. Ah, é verdade. Esse 7, mês, né? Mesmo, isso, a 7. A 7, na época do Quarteto Fantástico, saíram 4. Na verdade, saíram 5. Uma pra X-Men cada personagem também. E o surfista. No X-Men, no Matrix. Matrix. Esse mês mesmo, a preview, que acho que é a única que sobreviveu, tem duas capas variantes. Aí eu escolho a que mais interessa, o filme que mais interessa. É, eu faço isso também. Eu não tenho essa coisa de ter todas as capas. Pra mim, eu escolho a que mais me agrada e beleza. Todas me agradam. É esse o problema, tem casos que todas agradam. Mas o legal, por exemplo, da Slingers que eu comentei, a edição número 1, ela tem 4 capas, mas não são só as capas que mudam, né? Tipo, como são 4 heróis, é uma equipe... Pra quem não sabe, Slingers tem aquela saga Crise de Identidade do Homem-Aranha, que ele assume 4 identidades, né? O Vespa, Ricochete, Prodígio e Vespa. Eu acho que você falou Vespa 2 vezes, hein? Vespa, Ricochete, Prodígio e Sombra. Ah, sim. Isso. Ping, ping, ping. O coelho Ricochete? E Slingers, basicamente, são 4 adolescentes que eu não lembro ainda porque eu não li as histórias, mas eles assumem essas identidades e formam uma equipe chamada Slingers, né? E na primeira edição, cada uma das capas tem um desses personagens em destaque. Mas a diferença é que, assim, na história, cerca de 20 páginas na história, em cada uma das revistas é do ponto de vista de um desses 4 personagens, entendeu? Então, apesar de serem 4 capas, não é só a capa que muda, né? A história também muda. Um terço da história muda. Exatamente. Que picaretagem sem tamanho. Tem os 4 personagens, cada um vai pra um canto, aí mostra o que cada um fez, entendeu? É legal, eu acho legal. Você acha legal porque você é uma pessoa endinheirada. Pobre que nem eu. Faz que nem eu, arruma 2 empregos. Como é que eu tava falando, Charles? Que um é pra sustentar a casa. O outro é pra sustentar o meu vício. Ah, acho que vou precisar fazer isso mesmo, viu? Já tô precisando arrumar um terceiro já. Nossa. Ah, o terceiro, vou montar um negócio nosso então, fazer sociedade. Boa ideia. Bom, abri uma gibiteca. Eu sei que minha mulher já não aguenta mais me ver no Mercado Livre expulsando gibi. E agora você começou a comprar miniatura também, né? Pô, eu comecei a comprar boneco agora. Ela vê a parte amarelinha em cima da tela do computador, já balança a cabeça. Sabe que eu tô no Mercado Livre expulsando. Eu tenho um problema com action figure, cara. Porque, assim, eu tenho as miniaturas e tal. Action figure eu tenho uma, que é um Homem-Aranha. Um que vem, tipo, numa parede lá e tal. Da Marvel Select. Mas tem uns 3 ou 4 gachapon, né? Coisa japonesa. Mas eu tenho um problema com miniatura, com action figure, porque você precisa ter espaço pra ter action figure, né, cara? Se você compra um monte de action figure e coloca na estante, vira aquela nuvem de cores, sabe? Você não distingue os bonecos, assim. Eu tenho essa dificuldade. Pra mim tem que ficar de um jeito que chame atenção pra cada um individualmente, sabe? Não... Ali naquele canto tem uma nuvem de plástico. Se você olhar de perto, você vai ver que são vários bonecos, sabe? Eu tenho essa dificuldade. Aquela nuvem que passa. Esse é o meu problema em colecionar action figure, eu não tenho espaço. Eu também não tenho espaço pra revista. Pois é. Vai botando no chão mesmo, enquanto não tiver estante, vai no chão. Então o importante é ter. Depois a estante arruma depois. O meu quartinho ali também já tá tudo no chão, uma por cima da outra, tá uma zona. Arrumar uma estante. O meu já tá invadindo o meu quarto lá, então minha mulher já não tá gostando muito também. metade da minha coleção tá na casa do meu pai ainda e não tem. Eu acho que eu vou começar a transferir o que tem aqui pra lá também. A propósito, já que vocês puxaram, como que é a reação dos seus, pra quem é casado, ou pra quem é casado, pra esposa, pra quem não é, dos pais, irmãos, namoradas, como que eles lidam com a coleção? Não gosta. Minha esposa falou que se soubesse que eu colecionava isso, não casava comigo. Não, mas respeita, pais... mas respeita, né? Os pais no começo encheu o saco, pra que comprar isso, não sei o quê. Falei, tá bom, então vou parar de comprar isso, vou começar a investir em cigarro, bebida. Eu nunca mais falaram nada. Eu não entendi o problema com cigarro, Magari. É. Eu não entendi o problema com cigarro, Magari. Então. Você. Aqui em casa, ela não liga, ela sabe que é um hobby meu, mas é que eu tô passando dos limites já. Eu entro na banca e fico lá, procuro, será que eu levo essa? E daí quando ela vê, eu já tô com um S5 na mão já. Eu sei que é tenso pra ela. O meu aqui em casa, meu pai já falou, o sonho dele é fazer uma fogueira. É a mesma história pra todo mundo, é isso mesmo? Triste. Eu acho que sim. Não, o legal, uma vez que eu deixei uma namorada louca, isso eu tava com uns 23, eu acho. Faz tempo. Ah, porque você chegou aos 24 e... Falou, não posso mais namorar mulher, né? Pois é, foi idade de parar, pensar, você tem que analisar com calma, a idade da decisão. E eu tô me comprometendo, porque eu falei que tem 24 no início, né? Pois é, né? Mas eu já casei, tá tudo certo. Ah, sei. E é aquela história, né? Não sei se isso acontece com vocês também, mas eu, como eu realmente fico relendo a minha coleção de tempos em tempos, bagunça tudo, não consigo deixar organizada. Um belo dia, minha namorada chegou em casa e eu falei, não, preciso botar ordem nisso aqui. Tirei tudo do maleiro que ficava no guarda-roupa pra botar em ordem. O problema é assim, pra mim, é óbvia a diferença entre a revista Homem-Aranha, A Teia do Aranha, Homem-Aranha 2099. Ah, tá. Pra ela não, tá escrito Homem-Aranha na capa, vai tudo junto. Nossa, Deus. Aí eu tive uma pequena discussão do tipo, tira a mão daí, caralho. Tô maluco do inferno. Foi divertido, não estamos mais namorando, diga-se de passagem. Será por quê, gente? O que deu errado? As revistas estão aí ainda. Lógico. Viu? Oxi. No caso do João, eu imagino que tá mais sob controle, né, João? Sim. Tem a avó pra fazer vários pacos. Como é que é? Nada. É que eu tô... esquece. É o pepino que tá fazendo mal pro garoto. Descobrimos que ele tem que comer pepino, mas ele é alérgico a pepinos. Mas seus pais e o pessoal, seus amigos na escola e tal, eles comentam alguma coisa negativa sobre a coleção ou positiva? Pros meus amigos da escola, nem falam que eu tenho. Alguns outros amigos eu mesmo faço, eles tentarem gostar um pouco mais de quadrinhos. Inclusive eu consegui fazer uns dois amigos me acompanharem nessa coleção da Salvat. E os meus pais... Sei lá, eles só reclamam um pouco, às vezes que eu gasto toda a minha mesada com isso e um pouco mais. É melhor gastar com isso do que com, como é que é, cigarros e... Pois é. E é, aqui... Eu tô sentindo um certo preconceito aqui, eu vou embora. É, no meu caso, cara, eu, a minha esposa, ela não gosta de quadrinho, né, ela não lê e tal. Apesar de, por exemplo, filme de super-heróis, ela assiste, gosta e tal, mas ela não tem isso de colecionar, né? Então, assim, aqui em casa é mais ou menos o seguinte. Não, você pode colecionar tranquilamente, desde que você não transforme a minha casa num chiqueiro, entendeu? É basicamente isso. Se você deixar bem organizado e tal. Na verdade, ela é bem paciente comigo, se for olhar, porque eu tenho duas estantes na sala de televisão, mais algumas prateleiras na parede, com livros e revistas. Eu esqueci de falar que eu compro livros também. Então, eu casei com a mulher certa. Ela gosta de Star Wars também, então... Acho que isso é importante, fator fundamental. Ela me animou a comprar. Eu já tinha pensado em comprar, mas ela me deu a injeção de ânimo final que faltava pra comprar aquela cápsula do The Jedi Path, que você aperta um botão, ela abre e sai um livro de dentro, sabe? Não sei se vocês já viram. Uhum. Então, tá aqui, na estante da sala de estar. Olha só que esposa perfeita. O máximo que eu ganhei da minha esposa foi um livro do Alex Ross. Ah, não, eu que comprei. Ela só deixou. Ela deixou. E pela frase foi, ela deixou, a gente sabe quem é que manda. Ah, mas sempre é isso. A gente tem que respeitar a hierarquia. É, o povo fala, né, que o homem, ele é o cabeça da casa, né, e a mulher é o pescoço, ela que determina pra onde que a cabeça vai virar, né? Só tem uma pergunta, rapidinho, é que assim, aqui no tópico tá falando se alguém já vendeu a alma pra um cabelo. O Magaren tende a ser um pouco exagerado em algumas coisas que ele escreve, sabe? Ó, você aceitou comer pepino, isso é vender alma. Trocou alguma coisa, você não gostava por fazer. Vender a alma é uma forma um pouco exagerada de falar que eu aceitei comer pepino, né, cara? Bom, então, alguém tem alguma história interessante, engraçada, triste, ou alguma coisa do tipo sobre... Acho que o pessoal já falou da caça, da Inquisição aí, que revistas foram queimadas. Pois é, né, cara? As minhas foram ameaçadas, felizmente. Depois que eu falei o quanto eu gastei nas minhas, elas já desistiram de queimar, agora vão vender. Afinal de contas, você tem Amazing Spider-Man número 1 autografada, né? Eu imagino a grana que isso custou. Só minha filha sabe quanto que eu paguei, minha mulher não sabe, não, senão não quero me divorciar agora. Quantos dígitos, Charles? 4, né? Sabe o que é engraçado, né? Você fala, não, mas eu tenho uma revista que vale muito, né? A pessoa fala, então vamos vender, você tá louca? É a pólice, né, cara? Por nada no mundo. É uma pólice que você nunca vai usar, né? Mas uma pólice. Na firma todo mundo me chama de louco mesmo, então eu já tô acostumado. É igual aquele caso que teve recentemente do cara que encontrou uma, acho que foi Action Comics, número 1, perdido lá no meio das coisas do avô, e ganhou um zilhão. E aquele que fez papel machê com as revistas, achou Vingadores 1, um monte de revista 1, na verdade tinha um cara passando, viu várias estátuas não, né, vários trabalhos de papel machê, ele olhou e falou, olha, com quadrinhos. Aí ele começou a olhar mais atentamente, viu a capa da Vingadores 1, a capa de Amazing Spider-Man número baixo também e tal. O cara fez uma esculturazinha de papel machê que deve valer seus quase $1 milhão. Deveria valer antes dele usar o papel. Eu vi, cara, me doeu tanto quando eu li essa notícia. Tinha pelo menos 6 revistas raras. Aí o cara pegou tudo, juntou. É a revista velha. Pois é. Ai, ai. Fazendo arte, pô. Um negócio que já aconteceu comigo. Isso eu lembrei. Lembrei daquele episódio dos Simpsons lá, que o Sr. Burns paga pro Homer ir lá na loja de quadrinhos comprar a Amazing Spider-Man 1 e comer na frente do cara dos quadrinhos. Coitado, cara. Ele chega, começa a rasgar e comer. O cara quase vai à loucura. E eu acho que comigo, cara, o que já aconteceu... Eu não tenho histórias tão emocionantes, não, mas eu acho que o mais interessante que aconteceu foi... Eu trabalhava no lugar e eu tinha um colega que ele colecionava revistas da DC, na verdade. Batman e Super-Homem principalmente. Ainda bem que você falou que você tinha um colega. É bom cortar a relação com esse povo. Não, mas ele colecionava, não colecionava. Então. E se alguém não reparou, o Magari não gosta de DC, né? Ok. Mas ele tinha um pouco mais de 700 revistas. Aí ele virou pra mim e falou assim: aqui, se você escanear elas pra mim, eu te dou elas. Aí, eu ia na hora comprar um scanner. Eu fiz isso. Eu precisava trocar de impressora. Aí eu falei, eu acho que, não sei se foi eu ou meu pai que comprou, acho que foi eu mesmo. Aí eu fui lá, comprei um scanner, comecei a escanear e vender. Escanear e vender revistas. Porque pra mim não interessava a revista da DC, eu não colecionava a DC. Então eu vendi muita coisa, alguns scans eu peguei na própria internet na época e tal, mas escaneando uma revista que existia, né? Na verdade, pensando bem o que eu tô falando aqui, eu acho que foi até ilegal o que eu fiz, mas já foi passado, né? Fala mais que eu tô gravando. Mas eu era mais novo. Foi passado, né? Semana passada só. Não, faz um tempo. Só que assim, eu passei muita coisa pra frente, sabe? E depois que eu comecei a comprar mais coisas do Batman, eu arrependi um pouquinho de ter passado pra frente a primeira série da Abril do Batman, a segunda série, Queda do Morcego, várias séries. Eu tenho Queda do Morcego. Pois é, a formatinho? É. Então, é bem legal a história. E eu passei muita coisa, cara. Acabou que eu fiquei com um bocadinho. Por exemplo, eu tenho Super-Homem número 1, número 2 e número 3 da Abril. Não li, nem tem interesse em ler, mas eu falei, vou ficar com essas revistas, né? Mas aquela crise de identidade é muito boa. O Magari não leu essa história? A do Homem-Aranha eu li. Não, querido, da DC. Nossa, é muito boa aquela história. Eu não li, não. Mas eu não li por questões financeiras mesmo, sabe? Eu compro mais Homem-Aranha por questão financeira. Nesse caso aí que você falou, eu tenho uma parecida. E foi quando a época lá que eu descobri o Homem-Aranha. Eu comecei a comprar... correr atrás de revista antiga, né? Aí lá onde eu morava tinha um cara que ele montava uma barraquinha na feira lá. Ele trocava revista, tipo duas por uma. Aí eu troquei muitas. Minha coleção da Disney praticamente zerou e se transformaram em revista da Marvel. Só que aí depois eu me arrependi. Agora eu tô comprando tudo de volta. Aconteceu comigo também. Por isso que eu falo, eu aconselho o João Pedro nunca vender, se desfazer, porque futuramente ele vai correr atrás de novo dessas revistas que ele tem agora, se ele fizer. É isso. Muitas revistas que eu vendi, assim, troquei porque eu tava precisando pra conseguir revista nova, acabei comprando de novo. A única revista que eu tenho que eu já quis vender é que eu comprei sem querer Guerra Civil Frente de Batalha. Eu não gosto das histórias Frente de Batalha, meu. Também não. Mas o Guerra Civil em si é bom. Sim, aí sim. É, a Frente de Batalha é aquela visão civil, né? Ah, você não viu? Ignora. Tô tendo aulas com o Magaren, gente. Ignora. Ignora a piadinha sem graça. Tô começando a ficar com medo. Uma coisa legal que aconteceu também foi... Eu visitei um cara que tinha praticamente todas as revistas da Abril do Homem-Aranha. E na época eu fui visitá-lo com a intenção... Não, ele tinha era Homem-Aranha e Teia do Aranha só, assim. Ah, tá. Aí eu fui, na verdade, contando desde o início, quando eu tinha meus 9 anos de idade lá, o colega do meu pai conhecia um rapaz que colecionava Homem-Aranha, inclusive o filho dele chama Peter, né? Aí eu fui lá visitar com meus 9 anos de idade. Cuidado que você vai contar. Aí eu fui lá visitar, né, com meus 9 anos de idade, junto com meu pai, Magari, e o colega do meu pai, tá? E aí eu fiquei naquela, né, fascinado, o cara tirando revista de tudo quanto é lado e tal. E, lógico, né, ele com aquele papo, as revistas são meio antigas, algumas são meio amareladas, aquele negócio... Papo de Capitão Stacy? Não, tipo assim... só que houve os Trip Views que vai entender isso aí. Mas... com aquele papo de tipo assim, eu não vou emprestar pra um menino de 9 anos de idade as minhas revistas, né? Eu também não emprestaria. E ele falou comigo assim, mas eu tenho um VHS aqui com os episódios do Homem-Aranha, que é aquele que vinha com a Spider-Man Collection, sabe? Ele me emprestou uns dois, eu assisti e tal, isso lá em 99. Aí uns 3 anos atrás eu lembrei, consegui o contato desse cara e fui lá propor comprar as revistas dele, né? Porque ele não coleciona mais. Aí acabou que ele não quis vender, o fato de eu ir lá acabou reanimando ele a colecionar quadrinhos, fez o filho dele que nunca tinha lido nada interessar, eu fiz uma boa ação sem querer, mas ele falou assim, eu tenho todos os VHS das Spider-Man Collection, quer pra você? Aí eu ganhei. Que chato isso! É quase impossível comprar essas fitas hoje em dia, né? Eu tenho uma. Eu não sei se funciona, sabe? Eu tenho as 16 aqui, mas não funciona mais. Eu tudo mofado. Eu tenho as 17. Mas dependendo de como tiver mofado, dá pra limpar e usar ainda, viu, Magara? Pois é, 17. Eu tenho uma repetida. Ah, tá. Eu tenho uma Homem-Aranha, o grande confronto. Sim, mas essa aí é... Ah, não. Não é da Spider-Man Collection. Essa... Ah, sim, você está falando da Spider-Man Collection. Isso que você tem, ô João Pedro, é o DVD, né? É, mas não, eu acho que é VHS fita mesmo. Também. Ah, não, então ia ter o VHS, é da Spider-Man Collection mesmo. Não, não é. Essa aí é aquele DVD, só que o primeiro saiu em VHS ainda. Ah, é? Eu não sabia. Ah, então, aí eu tenho as Spider-Man Collection em VHS e ganhei, né? Já que tem sobrando, se quiser mandar o que tá sobrando pra mim, eu aceito. De bom grado. Eu acho que funciona. Eu não tenho um videocassete bom, um videocassete funcionando bem pra testar, entendeu? Eu não vou arriscar colocar as fitas em qualquer um, né? Justo. Aí, mano, manda o seu pra ele que ele te manda a fita. Que vantagem. Falando em colecionadores aí, então, o legal, eu penso assim, o encontro de colecionadores é pra isso, pra trocar, o que nem o João Pedro precisava de alguma revista, assim, pra ver se encontra, né, se alguém tiver pra trocar, pra arrumar fácil. Isso aí eu tive numa época aqui em Campinas, que até tem o meu amigo Eugênio do Cantinho dos Gibis, né, tem um senhor aqui que chama Seu Dumas, ele me dava revista, assim, ele me arruma até hoje revista de graça, assim, que o filho dele viaja para outros países, ele me arruma a revista de graça. É isso que eu acho legal entre colecionadores, não o comércio em si. Entendi, eu acabo... Acaba que o contato que eu tenho é mais pela internet, né? Igual, por exemplo, com o Magari, recentemente ele achou algumas coisas repetidas lá, né, Magari? Isso. E me mandou e tal, que é legal. Mas acaba que eu fico um pouco isolado aqui onde em Minas Gerais, mas em São Paulo, Campinas e tal, eu acho que acaba tendo muita gente que coleciona, né? Isso é um pouco mais fácil, entre aspas, de acontecer, né? Mas hoje em dia, com a internet interligando todo mundo, é bem mais tranquilo. Mas o contato é legal, né? Você conversar realmente assim com a pessoa, assim, é muito bom. Um dia devia fazer uma reunião. Ah, com certeza. É, a gente tava pensando... Agora é a hora que o Sasquatch sai da conversa. No segundo filme do Aranha que vem aí, tentar arrastar o Eric pra cá, pra São Paulo, pra financiar, pra eu ir? Não, arrastar. Financiar é outra conversa. Ué, se eu conseguir, a gente. É, aqui não tem Sila IMAX, aí tem, né? Olha só. Se for pra eu ir, tem que assistir direito, hein? Assistir, mas eu vou ver o segundo filme, viu, Magari? Eu gosto só de sacanear. Eu tenho que ver pra falar mal de com propriedade. Ah, eu também adoto essa filosofia, à exceção do inferior Spider-Man. Apoiado. Não, esse novo agora eu já boto mais fé, porque o uniforme, pelo menos, já tá mais próximo dos quadrinhos. Pois é, eu tô achando que o 2 vai ser melhor também. É porque o 1 foi uma porcaria. Aqui, ainda dentro lá daquele tópico das histórias interessantes, engraçadas, tristes e tal, vocês têm algum comentário? Que eu acho que eu e o Magari comentamos, né? Vocês têm... Eu acho que não tenho nenhuma história. Tristeza? Uau, que tristeza da voz. Acho que eu tava lembrando, numa mudança, eu acho que eu perdi uma caixa inteira de revistas, mas eu nunca tive essa certeza, justamente por não ter um controle de revistas. Ah, tá. Pô, sabe, uma vez eu achei uma caixa de revistas assim. Justamente no caminho entre Pirituba e Pompeia, né? Exato. Mas não era no Horizonte? Não, foi na mudança de Pirituba pra cá onde eu tô hoje. Ah, tá. Se fosse no Horizonte, era fácil de achar. E aí, Sasquatch e Charles, alguma história legal aí ou triste? A história boa, assim, é que eu consegui bons amigos, né, através de conhecendo colecionadores. História triste eu tenho quando o dia que eu completei minha coleção, assim, que minha mãe tanto me incentivou, foi o dia que ela faleceu, né? O dia que eu completei minha coleção na brasileira. Das brasileiras, né? Até eu fiquei de visita, ia visitar ela pra contar, né? Porque ela me incentivou tanto nessa minha coleção. Mas aí no dia ela faleceu, nesse dia. No exato dia que eu consegui completar, que eu comprei a última revista que faltava, era um sábado, ela faleceu no sábado. Que isso. Realmente triste. Mas ficou uma coisa boa aí dela ter te dado esse incentivo, né? De estar. Então por isso que eu guardo com carinho minhas revistas. Isso aí, eu falo incentivo, não em. Ah, ela te incentivou a colecionar quadrinhos. Não, mas o incentivo de de tá lendo, né? De... Muita gente não pensa nisso, mas os quadrinhos ajudam muito a desenvolver uma criança, né, cara? Um adolescente, seja em vocabulário, seja na forma de pensar, conhecer novas coisas, até um novo país, se você for olhar, né? Porque as histórias se passam em lugares que você não é familiarizado. Então, é uma cultura, né, cara, diferente que você consegue. Esse negócio de guardar com carinho, falou, acho que todo colecionador, a não ser que seja meia boca igual o Mônio. Senti uma falta de respeito aí, hein? Que tem esse carinho com as revistas, tipo, se eu olho uma revista, eu lembro quando eu comprei, aonde eu comprei, o que eu tava fazendo, cada revista delas. Há muitas das minhas eu tenho memórias assim, tá? Então. Eu tenho muita memória disso, das que eu compro mensalmente, né, principalmente quando eu era criança. Agora... Como eu sou um colecionador que começou bem depois, né? Igual eu comentei que eu comecei em 99 e tal, mas eu, na internet, raramente em sebo, porque aqui não tem muito, eu compro as revistas antigas, né? Tem revista até dos anos 70 aqui. Mas às vezes você vai lá e compra um pacote com 30 revistas de uma vez, né? Então você não tem aquele mesmo... Como é que fala? A mesma recordação, né? O mesmo sentimento do que comprar todo mês a revista ali. Mas é bom, né? Assim, Wolverine da Abril eu paguei, sei lá, 80 centavos em cada um e comprei tudo de uma vez. Não deixa de ter uma história. É, sim. Você lembra delas, assim. Sim, sim, mas não tem aquele negócio de quando eu comprava Homem-Aranha mensalmente, de eu olho a capa da revista e eu lembro o mês que ela saiu, sabe? Ah, tá. Uhum. Eu lembro até hoje que tem uma revista do Homem-Aranha aqui da Abril, que ele tá fugindo de um monte de dinossauro. Eu comprei a cada dia que teve isso. Duas antes de eu começar a comprar ou uma antes, não sei. Teve um apagão aqui em São Paulo, foi no dia depois. Ah, tá. E Sasquatch, você tem alguma história que você quer comentar? Foi ano passado, eu fui no Sebo e vi toda a numeração baixa da Abril por R$1. Sério? Sério. Falta... Até postei no Facebook, acho que o Magarin viu. Foi. Da Abril. Não pode falar. Peguei e comprei 50 de uma vez. Acho justo. Que isso. Eu acho que pra mim faltam 20 ou 21 revistas da Homem-Aranha da Abril. E também 21 da Teia. Homem-Aranha, pra mim, falta, acho que do número 29 pra baixo. Sabe? Todas que faltam são números baixos. Tirando a 1 e a 2 que eu já tenho. E uma ou outra picada ali. O ruim disso é que no Brasil o pessoal não conserva, né? Então você encontra, mas encontra em muito mau estado. Ao contrário, nos Estados Unidos você consegue encontrar uma antiga em bom estado. Cara, eu acho fantástico. É, agora que eu comecei a comprar algumas americanas, a revista chega perfeita, cara. Sabe? Parece que saiu hoje. Pois é, revista de 1970. Tá no estado que a gente compra aqui as de 99, 2000 e olhe lá, né? É. Mas é que aqui no Brasil tem muita cultura de que é coisinha pra ler e jogar fora. Pois é. E ainda nesse caso aí das histórias, tirando o João Pedro e o caso do pepino dele, alguém já fez alguma loucura pra conseguir alguma revista? Não, acho que não. Não teve assim uma grande loucura. Ah, eu já fiz. Eu dei umas 500 revistas em troca de uma. Nossa. Mas não me arrependo, não. É, e pra você que coleciona as americanas e falta menos de 20 pra completar Amazing Spider-Man, eu imagino os valores que você já gastou, né? Ah, sim, sim. Bastante. Você tem Amazing Fantasy 15? Não, essa eu não tenho. É a próxima. Depois que eu completar a Amazing, é a próxima. Ele só não comprou essa porque ele queria autografado pelo Stan Lee e o Steve Ditko. Ah, tá. Essa é impossível. Essa última assinatura é impossível, né? Ia ser épico, né, cara? É. Tem que ter o Kirby, que ele que fez a capa, né? Ah, é. É, também. Ah, quem sabe até eu morrer eu consiga, né? Tem uns 50, 60 anos, quem sabe eu consiga. É, eu acho que eu nunca fiz nenhuma loucura assim, não. Tipo assim, eu já paguei, já comprei a número 1, igual eu comentei, da Block, da RGE e da Abril, mas que são revistas mais caras, né? Tipo, eu acho que eu paguei R$50 em cada uma. Mas é o preço que elas valem, né? Não chega a ser uma coisa muito exagerada, não. Eu também não costumo comprar muito, pagar muito numa revista, não. Prefiro esperar... Eu ia comentar isso mais pra frente, mas já que você já citou esse assunto, Magari, eu até comentei lá atrás, que eu deixei pra depois, que eu ia falar agora, que é justamente essa questão dos preços. Tipo, pra mim faltam muitas revistas, mas não é porque eu não acho ou não quero comprar. é que é absurdo o preço que o povo cobra no Mercado Livre, por exemplo, sabe? Então eu fico esperando, eu fico sempre esperando aparecer um preço bom, um preço baixo. Às vezes eu acho um preço bom, mas o cara só tem uma revista que eu quero. Eu falo, o frete vai ficar mais caro que a revista, vou deixar pra depois. Então, muitas revistas que eu não tenho, como essas 20 e poucas do Homem-Aranha e 20 e poucas da Teia, eu não tenho a Teia do Homem-Aranha 74, por exemplo. Deve custar R$2 a revista. Só que, tipo, às vezes eu acho só ela, sabe? E o cara tá vendendo por R$10. Eu não vou comprar, entendeu? E eu acho que todo mundo já teve esse problema de revista super valorizada, né? Pelos mercenários do Mercado Livre. É, os caras acham que o mercado aqui é... Não, nem questão de mercado, vai, porque a revista não vale isso nem por decreto, né? Eu comecei a usar o Mercado Livre mais recentemente. O negócio era nos sebos mesmo. Mas como os sebos agora, até aqui em São Paulo, as revistas começaram a sumir. Mas você encontra ainda alguma coisa barata no Mercado Livre? É só ficar de olho aqui. O problema é que o barato, se você não estiver sempre vendo, já alguém compra na frente. Pois é. É justamente isso. É. Que é o que eu faço. Igual, recentemente eu comprei algumas teias do Aranha. Mas fiquei muito tempo enrolando pra comprar, sabe? Aí eu achei mais barato, fui lá e comprei. Mas aí vai, tem que ter paciência, né, cara? Se você for desesperado pra completar a coleção, você vai gastar demais. É, isso é. Então, adiantando uma dica aí pra quem tá colecionando, né? Tipo, tenha paciência pra comprar. É, eu demorei 20 anos pra completar a minha coleção da brasileira. Aí, tá vendo? E é legal, cara, esse desafio de procurar a revista pra, no caso de quem é colecionador de verdade, assim, né, Mônio? Entendi o conceito. Tô zoando. Mas esse negócio de estar sempre, tô quase completando, você vai lá, falta uma revista, normalmente é a que demora mais de conseguir, né, quando falta uma só. Aí você consegue a revista, é legal, cara, essa jornada da coleção, né? E quando falta uma é triste, quando falta uma é mais triste. Pois é o mais difícil. A Peter Parker, minha americana, falta uma só, então vem angústia agora, eu quero completar, mas falta uma. É legal você chegar, tipo, no meu caso no sebo, e achar aquela revista perdida que você tava procurando. Parece que ela se destaca das demais. Pois é, começa brilha, aqueles, né? Aqueles anjinhos começam a tocar a corneta lá. Né? A luz vem, sai de entre as nuvens, né? E ilumina a revista. Então é isso. Obrigado a todos aí que participaram. Obrigado, Charles. Obrigado, Sasquatch. Obrigado, João Pedro, que aceitaram o nosso convite. E quem tiver algum comentário, quem coleciona ou quer colecionar tal, mande um e-mail para tweepcast@aracnofan.com.br, comente aí no post, comente no nosso grupo. Eu vou abrir o espaço aqui agora para cada um falar alguma coisa, se tiver alguma dica para quem está começando a colecionar ou algum jabá de alguma coisa, algum site que participa e tal, tá à vontade aí. Pode falar, Sasquatch. Beleza, eu quero agradecer o convite, espero estar presente em próximos. E o grande conselho que eu dou para quem está colecionando ou vai começar é complicado, você tem que correr atrás e pesquisar muito, vai achar muita gente querendo ganhar dinheiro em cima, e frequentar bastante sebo, dar uma olhada no Mercado Livre, frequentar fóruns, que você acaba achando coisa boa, não um preço muito exorbitante, e aos pouquinhos você vai montando sua coleção. E é bom pra caramba, né? Todo mundo gosta. É isso aí, você tem algum site que você colabora, alguma coisa? Ah, rapaz, eu devo ter uns 15 blogs que eu começo e acabo não concluindo. Mas me procure no Facebook lá, Sasquatch Cavaleira, e vou tentar manter um blog. E a página, curta a página lá, Super Aventuras Marvel também. Isso, Super Aventuras Marvel, que eu tô postando lá. É isso aí, o link do Facebook dele, do Sasquatch e Super Aventuras Marvel, tá aí no post. Quem estiver interessado, todo mundo clica aí. O que eu tenho a falar é que quem quer colecionar, que colecione, né? Pra mim é saudável, é uma coisa saudável. E tem que ter, como é que diz? Tem que ter também um pouco de grana, né? Senão não dá, realmente não dá. Mas se não for assim um exagero que nem eu faço, né? Seja controlado que nem o Magai, dá pra levar. É só não virar um vício, né? No meu caso já é um vício. Isso, o que não pode é, como o Charles falou, virar vício. Enquanto for um hobby que você curtir, não atrapalhar as outras coisas que você faz. E também não deixa pra sai dessa vida de baixar scan. Até baixo, mas compra, porque não tem nada como uma revista na mão. Nada substitui você olhar pra prateleira, olhar aquele monte de revista. Cheirar tinta. Pra mim, pelo menos, pois é. Pra mim não tem graça nenhum você olhar HD. Você vê, olha, eu tenho essa revista, tenho essa revista, mas você não poder pegar, levar pra cama pra ler, pra outros lugares. Pro banheiro, né, Magari? Mas ninguém lê revista no banheiro. Não, ninguém lê. E é isso, continue colecionando, que é legal. E aí, Moni? Nada que já não tenham dito, gente. É saudável, é divertido, é cultural. Frequentem sebo, que você sempre acha raridade dando garimpada no sebo. Você faz amigos, participa de podcasts com eles. É isso aí. Para de fumar? Nunca. E coleciona cigarro, né? Mas, não, nem tanto. Eu tenho coleção de caixinhas vazias. Bom, e o conselho que eu posso dar, eu acho que é a mesma coisa que todo mundo já falou, né? Tipo, se você gosta mesmo, é uma coisa saudável, né? Corra atrás. Se você gosta das revistas que saem agora, independente de qual personagem seja, né? Sempre tente comprar mensalmente, né? Não faça igual eu, que uma vez fiquei 6 meses sem comprar e até hoje tô correndo atrás das revistas, porque é difícil achar. E as revistas antigas, cara, o negócio é o que todo mundo falou, né? Tá sempre pesquisando preço pra não pagar preços exorbitantes do que comprar. Se for comprar de tudo igual o Charles faz, faça como ele, né? Que ele compra de tudo, mas ele tem o dinheiro pra comprar de tudo, né? Ele não sacrifica o almoço da família dele pra comprar revista. Então, ou seja, tenha dois empregos. Isso. Então, assim, eu já sacrifiquei muito lanche de escola pra comprar revista. Então, assim, compre com consciência, né? Não... Compre de parcimônia. Forma saudável. Oi? Compre com parcimônia. Parcimônia? É, não mônio. Tá. Então, assim, e mantenha, cara. É uma coisa legal, é uma coisa que dá uma satisfação pra quem compra, além de ser... É algo saudável, né? Bom, eu passo aí vídeos de análise lá, 2 vezes por semana. E também tô fazendo, de domingo, vídeos falando sobre certos personagens de filme, série, coisa assim. Ah, sim. Bom, eu com a minha idade, eu só posso mandar um recado pra quem tem a minha idade também. Que é, coma um pepino se for preciso. Apoiado. Vale a pena, vale a pena.